Fecheiro 11. Vimo-las há poucos dias na varanda, dizia Bito. A Trifosa estava a ler em voz alta para a nora. Este escândalo já dura há demasiado tempo, declarou um dos homens, mais jovem e mais impetuoso que os restantes. Mas o que pode ser feito? Perguntou outro, cujos derradeiros fios de cabelo estavam cuidadosamente penteados e dispostos sobre o cimo da cabeça e careca. Todos sabemos o que deve ter acontecido. O pobre rapaz foi estrangulado enquanto dormia, ou o que é mais provável, envenenado. Mas não temos provas. Ainda assim, algo devia ser feito, declarou o mais impetuoso. Na verdade, juro aqui e agora que vou fazer qualquer coisa a esse respeito. Mas o quê? Perguntou Bito. Certamente conseguiremos encontrar um parente do sexo masculino, algures, se não em Alicarnasso, então no estrangeiro, que possa reclamar a propriedade e pôr no devido lugar estas perigosas mulheres. Se assim não for, os magistrados da cidade precisam de agir. Se for registada de forma oficial uma reclamação, os magistrados poderão apreender e interrogar os escravos da casa. Os escravos conhecem sempre os podres. O homem careca abanou a cabeça. Mas os escravos também podem ser muito leais. Não quando interrogados sob tortura. Dá-me uma hora com esses escravos e conseguirei que pelo menos um deles confesse o que sabe sobre os crimes da sua senhora. E mal um escravo confesse, os outros segui-lo-ão. E poderemos fazer cair toda a ira da lei sobre estas viúvas mortíferas. Alarmado pela linguagem cáustica do homem, olhei de relance para Bito, que me dirigiu um sorriso indulgente e redirecionou habilmente a conversa para um assunto menos vivo. Provavelmente o tipo era só garganta, pensei. Mas a ideia de torturar escravos e de fazer a jovem viúva de Comagena alvo de tanta hostilidade, deixava-me desconfortável. Dei por mim a desejar a presença de Antípatro. O meu mestre teria posto aquele estouvado no seu lugar. Contudo, se Antípatro ali se encontrasse, eu não teria tido a coragem de encostar a minha perna à de Bito, que suavemente se aproximou mais de mim. Bebi mais vinho, e em breve comecei a ter dificuldade em recordar o que me deixara desconfortável, especialmente quando Bito sussurrou ao meu ouvido que era chegada a hora de nos retirarmos para um quarto. A vida em casa de Bito era como um sonho. O tempo primaveril não podia ter sido mais perfeito. Antípatro parecia contentar-se em mergulhar de dia e de noite nos livros da biblioteca. Quanto a mim e a Bito, também nós encontramos forma de nos divertirmos. Na verdade, fiquei surpreendido por existirem tantas e por Bito parecer conhecê-las todas. A certa ocasião, enquanto caía à noite, preparámo-nos, Antípatro, Bito e eu, para atravessar a cidade e visitar o templo de Afrodite e Hermes, bem como para assistir ao ritual anual na fonte de Sálmacis. Mesmo antes de sairmos, fui até à varanda e, pela segunda vez desde a nossa chegada, tive um vislumbre da jovem viúva de Comagena. Com um véu e vestida de preto, Corina estava sentada na varanda e fitava ao pôr-do-sol. A jovem devia ter sentido os meus olhos sobre ela, pois de súbito ergueu-os para mim. Tornei a ver os seus olhos azuis e voltei a perguntar-me se detetava neles algo estranho ou se essa ideia tinha sido semeada na minha mente pelas suspeitas de Bito. Uma equipa de carregadores transportou-nos numa grande liteira através da cidade. Enquanto Antípatro olhava fixamente para o mausoléu, que se encontrava submerso nas sombras de um lado e iluminado pelo brilho do pôr-do-sol do outro, virei-me para Bito. Achas que aquele homem na tua festa estava a falar a sério quando se dizia pronto para apresentar uma acusação oficial contra as tuas vizinhas? Que homem! O mais impetuoso! Ah, o Estratão! Ele diz muitas vezes fanfarronadas daquelas, mas não tem medo das ações legais. Está sempre a arrastar toda a gente para o tribunal. É uma pessoa muito litigiosa. Não ficaria surpreendida se cumprisse a sua promessa, quanto mais não seja para me impressionar. E como é que o seu sucesso no castigo das viúvas te impressionaria? Bito franziu o sobrolho. Não sei bem. Se ao menos soubéssemos a verdade acerca daquelas duas e o que aconteceu ao Timon? Antípatro, que não nos tinha estado a ouvir, falou de súbito. A fonte de Salmacis já não vinha cá desde a minha primeira visita a Halicarnasso. Há já muitos anos. Eras apenas uma criança nessa altura, Bito. Mas nunca esquecemos a história da ninfa Salmacis. Conhece-la, Gordiano? Não, por favor, conte-me. Ah, que poema daria! Outrora, muito antes de existir aqui uma cidade, a ninfa Salmacis vivia na gruta que abriga a fonte sagrada com o seu nome. Certo dia, um belo jovem passou por lá. Como o dia estava quente, despiu as roupas e preparou-se para mergulhar na piscina natural. Salmacis, que o fitava do fundo das águas, foi invadida pelo desejo, pois o jovem não era um mero mortal, mas o filho de dois deuses, Hermes e Afrodite. O seu nome era uma combinação do dos pais, Hermafrodito. Salmacis emergiu subitamente das águas, sobressaltando o rapaz. Começou de imediato a pronunciar palavras de amor, estendendo os braços para o acariciar. Mas Hermafrodito ainda só tinha 15 anos e não estava pronto para o amor, pelo que considerou repulsivos os beijos molhados e frenéticos da ninfa. Mergulhou nas águas para lhe escapar, não compreendendo que na fonte residia o poder dela. A ninfa mergulhou atrás dele, tornando-se tão maleável como as algas, enrolou-se à sua volta, prendendo os seus membros nos dele. Por muito que tentasse, o rapaz não conseguia escapar. Ela afogou? Perguntei. Se ao menos assim fosse, disse Antípatro. Como ele se recusava a sujeitar-se a ela, e como ela não suportava a ideia de se afastar dele, suplicou aos deuses que juntassem o corpo dele ao seu, enxertando-os, como se enxertam dois ramos, fundindo os dois seres vivos num só. Os deuses responderam ao seu pedido. Quando o filho de Hermes e Afrodite emergiu da fonte de Salmacis, já não era um jovem rapaz, mas uma criatura de ambos os sexos. E desde esse dia que a fonte de Salmacis tem essa propriedade especial. Qualquer homem que beba dela ou nade nela torna-se em parte mulher. Se isso é verdade, homem algum se deve querer aproximar da fonte, disse eu, rindo, algo nervoso só de pensar nisso. Talvez te surpreendas, disse Bito. Há quem gostasse de mudar de sexo. Vêm à fonte de Salmacis em busca do favor dos deuses. Não acreditas na história, Gordiano? Bem, espera até teres visto o ritual. A noite já caíra, quando nos juntámos às cerca de 100 pessoas que se reuniam no templo de Afrodite e Hermes. Sobre os altares ardia incenso. Cantavam-se orações ao deus, à deusa e também ao seu filho. Depois, os devotos, na sua maioria mulheres, encheram o templo. Seguimos o caminho serpenteante por entre o bosque de árvores antigas e penetramos num recesso cavernoso. A água escorria das paredes cobertas de musgo que envolviam o lago com uns 6 metros de altura e o dobro de comprimento. O espaço escuro era tenuemente iluminado por candeias que pendiam de ganchos espetados nas paredes da gruta. O reflexo das chamas dançava nas águas. O único som era o murmúrio abafado da multidão e o suave chapinhar da água a pingar na piscina. Os sacerdotes avançaram até ao limite das águas. Com eles seguia um rapazinho de cabelo preto até aos ombros, que envergava apenas um robe largo. Enquanto os sacerdotes cantavam, o rapaz agitou os ombros para libertar o robe e virou-se lentamente para que todos vissem que estava nu. Tratava-se ainda de uma criança e não tinha o pelo de homem a cobrir-lhe o corpo. O rapaz entrou na piscina. Os cânticos subiram de tom enquanto os sacerdotes apelavam a Salmacis para que mostrasse o seu poder. O rapaz avançou de costas voltadas para nós. A água chegou-lhe aos joelhos, depois às ancas, depois ao peito. Nunca abrandou, antes continuou a andar, até a água se fechar sobre a sua cabeça. Por um longo momento não houve sinal dele, nem mesmo bolhas à superfície da água. Depois reemergiu, continuando a andar, de costas viradas para nós. Primeiro vimos o seu cabelo preto, brilhante e molhado. Depois, os ombros e as costas. Por fim, as nádegas e as pernas. Alcançou a margem oposta do lago e virou-se lentamente para a multidão. Alguns sustiveram a respiração. Outros gritaram de alegria. Sob as luzes tremeluzentes das candeias, testemunhámos o poder de Salmacis. O rapaz nu, que entrara na piscina, emergira como uma rapariga. Impossível! Sussurrei. Ao meu lado, Bito acompanhava os outros, entoando o que parecia ser uma música tradicional cantada todos os anos por altura do ritual, elogiando o poder espantoso dos deuses para mudar o imutável. Olhei por cima do ombro para a multidão. A luz das candeias tremeluzia nos seus rostos alegres. Por um instante julguei ver a viúva de Comagena, mas a luz era incerta e o ritual deixara-me com receio de confiar nos meus olhos. Os sacerdotes anunciaram que todos os que desejassem beber da fonte ou penetrar no lago deveriam permanecer, mas que os restantes tinham de sair. Não tive pena de deixar aquele espaço escuro, úmido e misterioso. Gêmeos, disse eu a Antípatro, quando nos sentámos na varanda no dia seguinte, estão a usar gêmeos. Antípatro franziu o sobrolho. Continuas a pensar no ritual? O que testemunhamos foi uma transformação divina, Gordiano, não um espetáculo de mimos. É uma maravilha que devemos admirar, não um enigma para ser desvendado. Ergui-me da minha cadeira e comecei a andar de um lado para o outro. A gruta tem todo o tipo de recessos e fissuras. Deve haver uma câmara por baixo das águas, suficientemente grande para conter a rapariga, com ar suficiente para que possa respirar. Um gêmeo entra no lago, toma o lugar da irmã, na gruta subaquática, e eis que emerge o outro gêmeo. Gordiano, achas mesmo que existe uma tal abundância de gêmeos para que os sacerdotes possam apresentar um novo par todos os anos, nunca antes visto pelos devotos? Além disso, os gêmeos de sexo diferente nunca são idênticos. Franzi o sobrolho. Suponho que não tenham de ser gêmeos. Basta que sejam parecidos. Que tenham o mesmo tamanho, o mesmo cabelo. Está muitíssimo escuro na gruta. A luz das candeias prega partidas aos nossos olhos e a margem mais distante não está assim tão perto. Cala-te, Gordiano. Estou a tentar compor um poema. Antípatro fechou os olhos e virou o rosto para o sol. O que torna as mulheres de Halicarnasso tão possessivas Beber as cinzas do marido é, sem dúvida, um ato de pessoas obsessivas. Efeminar um deus, como fez Salmacis, unindo o seu sexo ao dele, unindo o seu sexo ao dele. A voz de Antípatro desvaneceu-se. O meu velho mestre ainda balbuciou por um instante. Depois começou a ressonar. Como gosta o meu primo das suas cestas, disse Bito, juntando-se a mim na varanda. Hoje está tanto calor, pôs-se uma tarde tão preguiçosa. Talvez também devêssemos dormir um pouco. Meio do dia? Não tenho sono. Terás. Terei, depois de eu te cansar. Bito ergueu uma sobrancelha, virou costas e dirigiu-se para o quarto. Seguia. Cerca de uma hora mais tarde, acordei coberto de suores frios, embora o quarto estivesse abafado e quente. Tinha estado a sonhar. No meu pesadelo, homens armados tinham derrubado as portas da casa ao lado, a casa onde a viúva Trifosa e a Nora viviam. Os seus escravos tinham sido reunidos e arrastados a gritar até à rua. Depois, enfiados numa carroça que os conduziria ao local onde seriam torturados. Trifosa, resistindo à prisão, correra para a varanda e ameaçara assaltar. Corina tinha sido arrastada para um canto, onde os soldados trucistas, rindo cruelmente, lhe arrancaram o véu preto e rasgaram as vestes negras que lhe cobriam o corpo. Saí da cama sem acordar Bito e vesti-me rapidamente. Na varanda, Antípatro ainda roncava com a cabeça deitada para trás e a boca aberta. Esgueirei-me pela porta da frente e avancei pela rua sinuosa até à residência das duas viúvas. Bati à porta. Expliquei ao rude porteiro que era um convidado da casa ao lado e que precisava de ver a sua senhora. Este disse-me numa linguagem surpreendentemente rude que me fosse embora. Insisti que tinha algo da maior importância para discutir com Trifosa. O porteiro bateu com a porta. Regressei à casa de Bito e fui para a varanda. Antípatro continuava a dormir profundamente, embora tivesse deixado de ressonar. Andei durante algum tempo de um lado para o outro. Depois inclinei-me sobre a balaustrada e olhei para baixo, para a varanda vazia da casa do lado. Ocorreu-me que, percorrendo alguns parapeitos estreitos e dando um pequeno salto no final, seria possível para um jovem com algum equilíbrio transpor a varanda de Bito para a dos seus vizinhos ou cair e partir o pescoço. Há coisas que um homem está disposto a fazer aos 18 anos, mas que se recusa a fazer mais tarde, depois de ganhar algum juízo. Esta foi uma delas. Mais de uma vez, sustentado apenas pelos bicos dos pés, avançando lentamente de lado e agarrando-me a pequenos declives na parede com a ponta dos dedos, estive muito perto de perder o equilíbrio e cair para trás, para o espaço vazio. Por fim, dei o salto final e aterrei em segurança na varanda da casa vizinha. A proximidade do perigo serviu apenas para me entusiasmar, pelo que me senti encorajado a dar o passo seguinte, potencialmente mais perigoso, e entrar na casa onde não tinha o direito de estar. Tanto quanto sabia, a lei de Halicarnasso permitia que os ocupantes matassem de imediato todos os que forçassem a entrada nas suas casas. No entanto, estava a aprender a seguir a minha natureza, a correr voluntariamente pequenos riscos, quando estavam em causa assuntos importantes. A serem verdadeiras as minhas suspeitas, as viúvas podiam ser culpadas de fraude, mas não de homicídio. E eu não tinha qualquer intenção de permitir que aquele homem impetuoso que conhecera na festa de Bito destruísse as vidas de duas mulheres só para impressionar uma terceira. Quanto ao meu plano, consistia apenas em encontrar uma ou as duas viúvas, assegurá-las rapidamente das minhas intenções pacíficas para impedir que me fizessem espancar ou lançar da varanda, informá-las dos perigos que enfrentavam e só então revelar que desconfiava saber qual era a verdade. No entanto, começava a aprender que os planos, sejam cuidadosa ou descuidadamente traçados, têm por hábito desenrolar-se de formas inesperadas. Assim, aquilo que planeara que acontecesse no fim foi o que aconteceu primeiro. Da varanda, passei para uma sala de refeições pequena, mas mobilada de modo elegante. Estando essa divisão vazia, avancei através de um curto corredor, tendo entrado na primeira porta que encontrei e que por acaso era o quarto de vestir de Corina. Dado que esta se encontrava nua quando entrei, prestes a vestir a roupa interior com a ajuda da mãe, percebi de imediato que as minhas suspeitas estavam certas. Corina não era viúva de ninguém, nem era nora de ninguém. Não disse palavra a Antípatro sobre o que fizera, mas não vi como poderia evitar revelar tudo a Bito, já que era nela que depositava as minhas esperanças e as esperanças dos seus vizinhos de evitar que o seu convidado impetuoso agisse. Depois de jantar, nessa noite, Antípatro retirou-se para a biblioteca. Bito percebera que eu estava ansioso por partilhar algo com ela. Primeiro fila jurar, perante a estátua de Afrodite no jardim, não revelar a ninguém o que estava prestes a contar-lhe. Depois retirámo-nos para a varanda e sentámo-nos sob as estrelas. Primeiro contei-lhe o que tinha deduzido. Ela ergueu as sobrancelhas, mas não disse palavra. E depois expliquei-lhe como o tinha confirmado, entrando em casa das vizinhas. Mas como é que ainda estás vivo? Perguntou Bito quando lhe falei do meu encontro com Corina no seu quarto de vestir. O castigo que Acteon recebeu de Ártemis não é nada comparado com o que eu faria se um estranho aparecesse de súbito no meu quarto enquanto eu estivesse desnuda. Elas não ficaram contentes de me ver, disse, compreendendo muitíssimo bem o tumulto da sua reação inicial. Por isso tive de falar muito depressa, enquanto me desviava dos vasos e de outros objetos que me lançavam, para as convencer que as queria ajudar. Na verdade, foi bastante bom ter encontrado a Corina nua. Se a tivesse encontrado envergando o seu negro vestido de luto e tivesse revelado o que pensava sobre ela, a Corina e a mãe tê-lo-iam quase de certeza negado e poderiam ter continuado a fazê-lo independentemente do que eu dissesse. Mas como eu vi a verdade com os meus próprios olhos, não valia a pena tentarem convencer-me do contrário. E quando as fiz ver a ameaça que o teu amigo impetuoso representa para elas e lhes disse que o queria impedir, elas compreenderam que eu sou seu amigo, não seu inimigo. Ergueram um tal muro de segredos à sua volta que não estão habituadas a confiar em mais ninguém, para além dos escravos e uma na outra. Quando a Trifosa decidiu por fim revelar-me tudo, até chorou de alívio. Creio que já há muito desejava desesperadamente partilhar a verdade com alguém. Então, podes fazê-lo, Bito? Fazer o quê? O que lhes prometi? Afastar o teu amigo impetuoso do seu caminho. Fazê-lo abdicar da promessa de apresentar uma acusação contra elas. Bito fez um movimento com a mão. Não haverá qualquer problema. Direi ao Estratão que estávamos errados em relação às duas viúvas, que tive com elas uma longa conversa para esclarecer tudo e que vejo agora que os rumores de assassinato são absolutamente infundados. E o Estratão aceitará a tua palavra? Bito semicerrou os olhos. Duvidas dos meus poderes de persuasão, Gordiano? Assenti, pensativo. Já tinha ouvido falar de tais pessoas, que nascem à imagem do deus Hermafrodito, com partes de ambos os sexos, mas nunca antes tinha encontrado uma pessoa assim. Eu já, disse Bito, mas apenas em certos templos e em certas ocasiões sagradas. Muitos acreditam que esses indivíduos possuem poderes mágicos e que a sua peculiaridade é uma marca de favor divino que lhes permite servir em determinadas posições sagradas, como voz de um oráculo, por exemplo. Quando a Trifosa deu à luz e viu que a criança tinha dois sexos, podia tê-lo proclamado em vez de o ter escondido. Abanei a cabeça. Eu sugeri-lhe algo assim. E permitir que a minha filha fosse criada como uma aberração sagrada? Foram as suas palavras. Ao que parece, quando a criança nasceu, havia algumas indicações da dualidade de sexo. Mas o aspecto masculino parecia predominante e a parteira explicou que a cavidade feminina poderia acabar por fechar. Por isso, a Trifosa e o marido decidiram chamar Timon à criança e criá-la como um rapaz. Depois o marido morreu e ela ficou com toda a responsabilidade da educação do rapaz. No entanto, com a chegada da puberdade, o rapaz assumiu características cada vez mais femininas, não apenas físicas, como quando os seios começaram a desabrochar, mas também de personalidade. A criança começou a pensar em si mesma como uma rapariga e queria vestir-se e agir como uma. Mãe e filha passaram por um período de grande confusão e indecisão. Mas, recentemente, conceberam juntas um plano para partirem numa viagem e regressar com uma noiva, sendo a noiva o próprio Timon, a quem agora chamavam Corina.